E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinandchi. Tchau! Que pariu. Ah! É tanto podcast, pô. É tanto podcast. Troca de host. Troca de host. Carleiro. Algo avistado aí. Calma. Esse é sobre músicas e animes. Yopinandchi foi ontem. Calma, vamos lá. Galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 18. Essa pode ser a última edição do podcast, dependendo do rumo que vai ter. Eu sou Vlasi Júnior e estou aqui com o Carlinho Neto, que vai apresentar os outros participantes, porque afinal ele é o padrinho da podosfera, ele que faz a chamada. Então vai lá, Carlinho Neto. Eu acho que hoje a guerra vai estourar, vamos ter o início da Terceira Guerra Mundial nesse podcast e vamos nos preparar para isso. Por quê? Por causa do tema, coisa e tal. Mas antes da gente falar do tema, então vamos fazer como o Evilásio disse e apresentar a galera que vai participar desse podcast. Vamos começar pela nossa ilustre convidada, Loba. Oi. Oi. Se apresente, por favor. E foi isso não? Pensei que era só isso. Olá. Melhorou um pouco, tá ok. Me copiou. Logo após... pera aí, bom amigo. Espera a sua vez. Após a apresentação da Loba, temos a Ana. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Natchan. E hoje fortaleceremos nossa amizade através dos animes que odiamos. Yes. São animes que odiamos, mas que as músicas são boas, né? Ou seria essa a premissa? Após a apresentação da Ana, temos o Eric. Olá. E bem, é divertido falar mal dos animes. Peraí. Volta, Carlinho. Por favor, faça a chamada direito. Porque eu quero que você faça a chamada direito. Mas eu chamei o Eric. Não, você chamou o Eric, você não chamou o bom amigo. Vá te catar, Eric. Ai, cara. Você vai poder falar muito hoje, Eric, com certeza. Depois do Eric, temos o Luke Lucas. Acho que não temos, não. Não temos, Luke. Alô. Dá oi, Luke, dá oi. Alô. Fala, oiê. Som, testando. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bom. Edita essa porra aí agora. Carleiro, por favor, de novo. Chame o Lucas. Agora é a vez do Lucas se apresentar. Oi. Tá ok. E por último, mas tão importante quanto, o Bebop. Oi, pessoal. Se passou de 30 minutos, eu não vou pagar. Muito bem. O tema de hoje, para este podcast, a 18ª edição da série Músicas e Animes, é: o anime é ruim, mas eu gosto da música dele. E quem sugeriu esse tema foi o Eric, e ele rapidamente vai explicar o porquê que escolheu esse tema. Ué, eu já expliquei, porque é divertido falar mal dos animes que os outros gostam. Só isso. E temos uma seleta bem interessante aqui, né? Vai ser bem interessante ver isso, com certeza. Eu fiquei impressionado com o Eric não escolher os animes que eu gosto. Não, é que eu não sou ranzinza que nem certas outras pessoas. Calma que vai ter tempo, calma, calma. You're talking and I hate you. E quem vai começar falando de sua primeira música hoje é o Evilásio. Bem, hoje eu vou começar com um anime que eu acho que ninguém viu, e eu espero que ninguém veja. O anime que eu mais odeio na minha vida, com todo o meu ódio. Então vou falar de Avenger. Então, o que eu posso falar de Avenger? A única coisa que presta em Avenger são as músicas. Foi um anime que me fez conhecer o Ali Project, que é uma banda bem conhecida de quem curte anime, porque tudo que anime toca essa banda. E, cara, eu tenho que falar sobre Avenger? Pouquíssima coisa só, pouquíssima. Bem, a história se passa em Marte, né? Uma Marte meio decaída, em que os seres humanos foram viver lá. Então a mulher, que ela vai desafiar as leis do mundo e tal, pra tentar fazer porra nenhuma, porque realmente não tem porra nenhuma, não tem sentido. Eu sei que tem essa mulher, a Layla Ashley, tem o grande governador de Marte, o Volk, e tem as bonequinhas, que são bonecas que foram criadas para que as pessoas cuidassem delas, porque em Marte não existe crianças. E é isso. O roteiro do anime é uma merda, a animação é uma merda, os personagens são uma merda, a trilha sonora é muito estranha. A única que presta mesmo é as aberturas e encerramentos. Todas são Dolly Project, pra casa. E eu vou indicar o primeiro encerramento do anime, que é o Mirai no Eve, ou Eve do Futuro. E é isso, assim, eu não tenho muito a falar, é um anime de merda, eu acho que ninguém viu, espero que ninguém veja. Foi uma dica interessante, Vilazo. Você foi direto no ponto. Que ninguém veja isso, ok, né? Alguém quer bancar o sacano e perguntar algo pro Vilazo? E Vilazo, o que tem de bom nesse anime? Como é que tava o Hulk? O mundo de encerramento. Como é que tava o Hulk no filme? Cara, tava uma merda, cara. O Hulk é o grande vilão do filme. É a luta do final. Tem mesmo, é a luta do final é entre a Viúva Negra e o Hulk, cara. Pô, aí, ó. É maneiro, pô. Você tá falando mal disso, pô. Eu até chorei vendo esse anime. Viu no cinema, Luke? Eu vi o anime no cinema. Você tá maluco? Falando mal. O anime no cinema? É, Vingadores. Não é esse, não? Não, cara. Não, cara. Eu nunca ia falar mal de um filme que tem a minha querida Scarlett Johansson, cara. Uhum. Nunca ia falar mal. É isso, cara. Não tem o que falar. Eu sei que ninguém viu, eu espero que ninguém veja. Eu não conheço ninguém além de mim que viu Avengers todo. Você viu todo, cara? Parabéns. Sim, eu vi todo, cara. Cara, você ganhou parabéns do Luke Luca. Sabe o que isso significa? Nada. Nem um pouco. Porra nenhuma. Ai, cara. Enfim, repita pra nós então o nome da música, Vilazo, por gentileza. O nome da música é Mirai no Eve, da banda Ali Project. Primeiro encerramento de Avenger. Fiquem com a música. And I hate you. Ok, após a primeira indicação que foi do Evilásio, vamos então para a próxima indicação que será feita pela Loba. Olá! Olá! Eu peguei aqui de Hellsing, aquele anime ruim que passou no Animax. 2001. O anime não passou no Animax em 2001, ele é um anime de 2001. Ele passou no Animax acho que em 2005. Então, vocês já devem ter visto Hellsing, né? O anime ruim. O anime ruim, sim. O OVA me dá. Então, é o anime ruim, não o OVA. É o anime ruim. Anime é muito ruim. É muito zoado. Eu preciso falar sobre o anime ruim. Precisa, é claro. Precisa. Então, começa com o Vamp Alucard, o Zé Vermelho. E ele fica fazendo umas doideiras com a íntegra lá. E tem aquela vampira peituda que é a Vitória. É Vitória o nome dela? Não lembro agora. Não lembro. É Vitória, Ceras Vitória. E eles ficam. Eles ficam atirando lá nos Vamp. E tem um padre muito louco. E isso é Hellsing. O anime ruim. Assista na sessão da tarde. Um padre muito louco. Assista os OVAs. Muito louco, aprontando altas confusões. Assista os OVAs que vale a pena. O OVA é 100% melhor que o anime. Tipo, um anime que um molequinho de 11 anos fica pirando e fica doidando esse anime e tal. O final do anime é ruim demais. Não, o anime é ruim, cara. Final é uma merda. Fora que não tem um Alucard no Rio de Janeiro zoando tudo, né? É. O OVA tem. Não, mas pra mim a melhor coisa que tem de Hells é o Hells Abridge. É muito melhor do que todas as versões de Hells. Muito melhor do que tudo que tem de Hells. Aqui Hells também não é lá essas coisas também. É, eu também não acho lá essas coisas, então. Então tá, essa abertura aí, com o nome que eu não sei, de Hells. Você podia ter usado a carta Coringa Naruto. Não, mas é porque eu não assisti muito Naruto pra falar as músicas que eu gosto. Eu só assisti o clássico, e não foi todo. Aí você pode xingar já, já tá tudo bem, não tem problema. Eu acho que eu assisti até o 90 do clássico. O xingo tá liberado, né, nessa edição do podcast, tá? As palavras de baixo calão também estão liberadas. Então vamos lá, Loba, repita o nome da música, por favor. Mas eu não sei o nome. Logos Nascimento. Carlito, você tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo, mas eu falei, eu perguntei de propósito. Fodão, pensou na piada. Vilar, oi. Estão falando aí que Helsing é ruim. O que tu prefere, Helsing ou Crepúsculo? Helsing. Demorou pra caralho, hein? Que beleza, hein? Ele tava ansiando. Não vale a pena demora. Não, na verdade, eu tava tentando entender a piada do Bibon. Não é piada, não, pô. É piada. Acho que não foi piada dessa vez, pior. Não, é Helsing. A série ainda. Ah, se eu prefiro a série de TV de Hell, se é Crepúsculo? Eu não vi Crepúsculo, cara, nem sei como é que é esse troço. Não, é injusto você falar isso, Bebop. Não, é ruim, mas não vamos exagerar. Evilásio, pois é. Nunca vejo Crepúsculo. Prefiro Crepúsculo a ver. Nunca veja Crepúsculo. Aí okay? Pode ser, né? Porque a Vendi, pelo jeito, deve ser muito ruim. Que pariu, o que eu vi aquela. Eu prefiro Crepúsculo a Project Arms. Então podemos escutar a música da Loba agora, né? A gente não podia antes? Tá bom. Desculpa, cara. Desculpa. Foi mal, desculpa. Carlinho não deixava. Desculpa, sério. Fui malvado. Qual o nome da música, Carlinho? Não sei. Oh, meu Deus. Seu palhaço. Mas Danilo também percebe a porra. Vamos descobrir o nome da abertura de Hells. Abertura. A abertura é Logos Neck Road. O Eric colocou um tempão aí. Tá revoltado. Que o Eric tá revoltadaço aqui, cara. Mas é que eu bloqueei o Eric no Skype. Esse é o nome da música. Fiquem com essa música, então. You're tacky and I hate you. Ok, após a indicação da Loba, a primeira indicação dela que foi bem extensa, nós vamos então para a primeira indicação dele, Bebop. Encerramento de Moyashiman Returns, a segunda temporada de Moyashiman, que eu esperava bastante, mas foi uma porcaria comparada com a primeira, foi bem fraco, foi mais enrolação que qualquer outra coisa. Chorando com você, Bebop. Não gostei da continuação. Desculpa, Ana. Você gostou? Eu adoro esse anime. Eu também gosto. Até quero assistir o live action, mas a segunda temporada foi muito fraca. Gostei só da primeira. Eu só vi a primeira, mas a segunda não, então, verdade, não deu muito não ânimo de ver. Primeira. Eu só vi a primeira. Você não viu a primeira, mas viu a segunda? É, porque eu não peguei a primeira. Não acompanhava na época. Daí falaram que não precisava ver, eu não vi. Eu acho melhor ver a primeira. Você assistiu, Evilado? Eu vi só a primeira. Gostou da primeira? Gostei, cara. A primeira eu gostei, a segunda achei bem fraca. Tem que falar o que é o anime, né? Se passa numa faculdade rural, parecido com o Ginosaga. Porém, é meio esquisito porque tem um rapaz que ele consegue enxergar os vermes, né? Os micróbios, bactérias, todo esse tipo de bichinhos aí, microscópicos. E ele enxerga isso em qualquer lugar. Imagina ele estudando num local rural, assim, onde tem muita coisa suja, assim, coisa de campo, de natureza, é cheio desses bichinhos. E é isso. Aí tem a Slice of Life, né? Comédia também. Mostra um pouco de comédia. Tem um rapaz que gosta de fazer crossdress, mas é engraçado ele. Que ele. Ele parece ser hétero, né? Mas faz crossdress e tal. É, no começo da primeira temporada eu não imaginava que ele ia fazer aquilo. Exatamente. Eu juro que eu nunca imaginei que ele ia fazer aquilo. Não dá pinta, né? Eu fiquei espantado, cara. Só vi o anime porque eu achei estranho. Pera aí, um personagem que faz crossdress. Acho que foi o primeiro anime que eu vi com um personagem desse tipo. Só viu o anime por causa do cara que faz crossdress. Porque eu achei estranho. Cara, que gosta de boneca, ué. Fala, louca. Foi a primeira vez que eu vi um personagem desse tipo em um anime. Aí eu falei, como que tem isso? Aí. Mas acho que o anime nem foca muito nisso, na verdade. Ainda bem. Não, foca nos vermes lá. É só um cara que faz crossdress, assim, sem drama. É, trata isso de um modo bem suave, bem ameno lá no final. Eu não vi a Shugo Chara também tem isso. Eu acho isso. Eu não vi a segunda temporada. E os insetos são tão mois, bonitinhos. Eu queria plushes deles, assim, pra encher meu quarto. Eles são bacanas demais. Ah, os micróbios. Alguém viu live action? Não. Não, eu só vi um clipezinho que parece ser bom, cara. Live parece, cara. Fez sucesso no Noitama. Passou no Noitama, né? Todos passaram no Noitama. Passou lá. Muito bacana. E é bacana também que você aprende sobre várias coisas, né? Sobre fermentação, por exemplo, de sake. Teve uns episódios bem bacanas sobre isso na primeira temporada. Muito bom. Aí a segunda já caiu um pouquinho em relação à primeira. Não é um anime assim que eu falo que é ruim pra ninguém assistir. A qualidade gráfica melhora porque é feio pra caralho, que eu admito. A primeira temporada os personagens são feios pra caralho. São muito mal desenhados. No aspecto técnico assim melhora. Até que essa música de encerramento é muito boa. Mas do enredo assim caiu, cara. Com a decepção que eu tive com o Ashmon. E eu acho que muita gente teve. Porque a nota dele não foi lá das melhores. Geralmente segunda temporada a nota é boa. É que ninguém viu live action, né? Mas eu tô vendo imagem aqui, o que faz o Kano, o personagem lá que faz crossdress, é uma garota, né? Porque parece uma garota de verdade aqui, na cena do live action. Já Trap. Foi, você nunca sabe. Não, acho que é uma garota mesmo, mas enfim. Trap, se eu fosse você, eu não botava a mão no fogo, não. Mas normalmente eles botam a garota, ela fazendo o papel de menino. O Negi, por exemplo, o Negi é uma garota que faz live act de Negi. Tem live act de Negi, mano? Tem. Sério mesmo, cara? Tem, cara. Caleiro. Oi. Já terminaram de devagar sobre o Ashmon? O cara não tá prestando atenção. É foda. Eu tô prestando atenção, tô perguntando. Eu tô prestando muito bem atenção, tô perguntando se vocês já terminaram. Que vergonha. A família. Tô perguntando. Eu tô perguntando se vocês já terminaram. Caramba! Tô aqui só escutando. Terminamos. Ok, então deixa eu só dizer uma coisa pro Bebop. Bebop, eu gostei da segunda temporada. Você achou melhor que a primeira? Não digo melhor, cara, mas não achei tão ruim assim também, não. Mas no aspecto técnico melhorou muito. Não achei nem um pouco ruim, assim. Eu não gostei dessa temporada. Faltou muitos vermes ali, muita bactéria. Eu prefiro a primeira. Fazer o quê, né? Não, acontece, normal. Então, repita pra nós o nome da música, por favor. Saikin, quem canta é Hiragi, encerramento de Moyashimon Returns. E fique com os vermes agora. ことで小さな冒険に変わる。たまには寄り道してみれば変なこと。 りに変わる。たまにはへこんでくじけても日が経てばなんとかなっている。僕も結局は単純だ。 Tacky and I hate you. Nossa, de onde eu tirei isso, mano? Com Vegeta. Putz, cara. Com Vegeta. Nossa, cara. Com Vegeta. Continua aí, meu Vegeta. Meu Deus. Vai. Tá, beleza. Após a indicação de Vermes, feita pelo Bebop, nós vamos então para a primeira indicação. Parece que tá xingando a indicação do Bebop, sabe? A indicação de Vermes. Indicação de merda do Bebop. Ataque. Desculpa! Desculpa! Vamos então para a primeira indicação do Eric. Começar com um anime do qual eu já não lembro mais muita coisa, só sei que foi uma porcaria. Kamisama Dolls. Eu acho que só o Evilaz viu. Tem que ter doll no meio, né? Coincidência, mas... É que eu, poxa, o anime... É que eu fui vendo aqui muitos animes ruins. A história é que eu... pô, cara, o anime é ruim. É, a história é interessante, esse caso de... São o que eles controlam? Eu sei que são pessoas de uma cidade do interior que controlam... Mas como que falam no anime, no caso? Dolls, eu sei... eles chamam Dolls. É Dolls? Dolls mesmo? Eu sei que são feitos de madeira, são... enfim, eu não lembro muita coisa é do anime, Deus, sinceramente. Eles chamam de deuses. Deuses? Ah, é verdade. Eu só sei que a Brass Bass fez uma animação lixo. Tem até um episódio que... Acho que é um dos últimos episódios. Tá o protagonista e a garota lá, a peituda que gosta dele. É, no, eles estão assim numa altura bem alta. Eu não lembro o que está acontecendo. Só sei que tem uma parte no fundo, que tem uma parte que foca neles. E no fundo não tem nada desenhado. Tá só um cinza. Completamente sem nada desenhado. Quando na verdade era pra ter o céu no fundo. Enfim, a animação é porca demais. O carinha lá do Index tá fazendo uma ponta nesse anime também. Mas... O Fernando Index tá fazendo uma ponta nesse anime. Mas pro outro lado, eu acho a trilha sonora desse anime muito boa. Tanto a encerramento, quanto a abertura, no caso. Foi a que eu escolhi, cantado por Shiaki Ishikawa. Que é uma música que tem um toque assim, bem parecido com tango. Eu achei estranho, né? Eu ia perguntar se era do tango. Do tango eu não gosto, não. Não gosta, mas eu gostei dessa. Eu achei muito inusitado uma música desse estilo em um anime, né? Principalmente como abertura. Mas agora, em relação ao anime, a história é até legal, mas... Nossa, que porcaria de... E ainda, a história, além de no anime ser muito maltratada, ainda acaba no começo do começo do começo do mangá. Exato. E eu odiei a personagem protagonista, a garotinha lá, que... Tem complexo de... Chata pra caralho. Muito. Enfim, é um terror esse anime. É, foi o início do da decaída do Brass Base, digamos assim. O Brass Base decaiu bastante de uma hora pra outra. Começando a pegar qualquer coisa, e, principalmente na animação. Antes a animação do Brass Base, pelo menos, era... A maioria dos animes, no caso, agora, atualmente, da Brass Base, tem uma animação bem... Bem ruinzinha. E a Harry, por exemplo, de recente... Aquilo foi bem fraco, bem feio. Mas eu gosto do anime muito. Não, é. Yahara é bom, Yahara é bom. A animação que ficou bem feia. E eu só tenho isso a dizer, porque eu realmente não sei, eu não lembro nada do anime, eu apaguei essa desgraça, mas eu acho cara, muito legal a música. É um anime bem pesado. Vou te falar que eu acho que é um anime bem pesado. Assim, eu fiquei chocado com a cena do estupro da professora. Eu fiquei, não, caralho. Eita, pera aí, passa o episódio aí que eu vou ver. O anime tem algumas cenas bem pesadas, mas... Rola dessas coisas no anime? Rola. A história em si dele... A história em si dele, se for ver só a sinopse, é meio pesada, mas... É a execução disso. A história de Diabolic Lovers é pesada também. Não. Se você for ver o... É, sim. Isso não quis dizer nada na prática. A garota corta o dedo com uma xícara quebrada, o cara fala, limpa o chão. Eita! É abuso. É isso. Ah, me puxou só rachada, horrorosa. Então, às vezes uma sinopse forte não quer dizer nada. Não, ou simplesmente fala alguma coisa pra ela, ela fala alguma coisa, o cara pega a garota e joga ela na piscina. Tá bom. Não vai indicar nada de Diabolics 9, não, as músicas também são ruins. Sim. É, Diabolics 9 até as músicas, mas enfim. É, de Kamisama Dolls, o nome da música, no caso, cantado por Chiaki Ishikawa, é Fukanzei Nensho. Escutem-na! You're tacky and I hate you. Após a primeira indicação do Eric, nós vamos então para a vez da Ana fazer sua primeira indicação. Oi, gente. Já vou começar sendo hater, porque eu sei que tem bastante gente que gosta desse anime, mas não. Começar com a abertura de Valvrave, The Liberator, que é Theme Revolutions e Nanamizuki. Não tem como isso dar errado, mesmo no pior dos animes. Então a música é muito boa, mas Valvrave não dá. É pra ser um anime de robô gigante, com os dramas, nazistas do espaço, vampiros nazistas que pilotam robôs gigantes. E tem muita quase gente que assiste. Quase Hells. É, tem muita gente que assiste pela zoeira, porque faz. É tipo so bad it's good pra muita gente. O roteiro é muito louco, as coisas acontecem de um jeito mítico. Tem o protagonista, que é o Haruto, e tem o rival, o melhor amigo dele, o Eru Erufu, que virou um meme na internet. Então o anime é zoeira pura, assim. Mas eu não consegui me divertir com a zoeira. Eu só vi um episódio e fiquei, tá. E eu não recomendo pra ninguém isso, não. Caramba! O quê? Eu digo caramba pelo seguinte, porque eu conheço muitas pessoas que gostaram desse anime também. Não é bem o meu caso, mas muita gente realmente gostou desse anime. Ah, não. Muita gente gosta de Naruto também. É, tá! Não, não é. Vamos apelar, né? É, tá. Eu vejo mais muita eu gente não vou gostando. Falar nada, que já vão xingar anime que eu gosto. Gente, eu vejo mais muita gente gostando desse Kakumeki, sabendo que ele é uma porra louca toda zoada, mas mesmo assim gosta por causa da zoeira. Justamente. É pelo So Bad It's Good, assim. Não, mas eu acho que esses caras aí, a Ana tá certa. Mesmo com os bichones lá, nem eles conseguiram seduzir. Mas a música é maravilhosa, as músicas são ótimas. Eles pegaram a nata da sociedade pra cantar. Pensei que aí mais gente tinha visto. Quem aqui viu o Palvado? Eu só vi o primeiro episódio e foi no stream, tipo, não entendi nada. Da Sunrise, anime de mechas, não mais desde 2011. Eu não vi, mas eu vou ver. E eu provavelmente vou gostar. Por que você diz isso assim, Evilazo? Provavelmente você vai gostar. Porque não tem um anime de mecha da Sunrise que eu não gostei. Boy. Você tá vendo Bud Complex? Existem alguns animes da Sunrise que eu não gostei. Ninguém pode acertar sempre, né, cara? Estamos de olho. Tá todo ano trazendo uma coisa dessa, uma hora... Poxa, Bud Complex isso não dá. Alguém tem mais alguma pergunta sobre esse anime pra fazer direto pra Ana? Eu não entendi nada. Não, o primeiro episódio é meio estranho mesmo, assim, parece o capítulo de novela, assim, os cortes. Vai acontecendo, e você vai simplesmente... Eu não sei. Agora, como é que se diz? Vai no fluxo? É, e daí de repente o Pia morde o pescoço do outro e pilota um mecha. Hell no! Repete, quando tu falou vampiros nazistas, eu pensei que tu tava zoando. Quer dizer não. Que ele morde o coisa e o cara, o vampiro, vira o piloto de mecha e não sei o quê. Tipo, ele vira um vampiro, ele morde o... Mais detalhes, ele morde o pescoço do cara e troca de corpo com ele. Eu não vejo mais vampiro, eu tô nem foda-se. E eles têm uma hora no anime que eles usam o termo vampiro nazista, tão popular que ficou. Ainda bem que eu não... Vampiro nazista. Fora que tem a revolução da escola, né? Que a escola uma hora se torna uma nação independente, assim, no mundo dele. Olha só, olha só, cara, uma escola que se torna um país. Ah, tu desistiu aqui por causa disso, cara? Não. Olha. Depois dessa, cara, sinceramente, quando você pega uma escola se tornando uma nação independente, aí você começa a pensar bastante. Ah, o problema são os vampiros. Não dá, vampiros japoneses não sabem fazer vampiros. Deve ter alguma coisa boa de vampiros. E esse é o anime do carinha do pior cabelo que eu tinha escolhido ano passado. Piorou. Aquele da trancinha. Ainda vou lembrar de secar e se eu for assistir, não, foda-se. Parabéns, Ana. Você fez o Evilás trocar de ideia rapidinho sobre ver o anime ou não. Ainda bem, eram duas temporadas que eu ia ter que ver. Você tem coisa melhor pra fazer na sua vida. E os ouvintes também. Certamente. Então repita o nome da música, Ana, por gentileza. Preserver Red Roses, The Theme Revolution e Nana Mizuki. Fique com a música. You're tacky and I hate you. Após a indicação da Ana, vamos então à nobre presença do Luke Lucas com a sua música. Vocês são muito chiques, vocês falam Valvrave. Eu já vi gente falar Valvrave. E eu falo assim. Valvrave. Não é Valvrave, não? Então, se é pra falar de anime ruim, de anime bosta, eu peguei a segunda parte do anime mais bosta ainda, que é o Sword Art Online. Eu peguei a segunda parte do anime, que é da parte dos elfinhos. Que é a pior parte. Mandou bem, se antes era ruim, depois você tem um vilão borboleta que lambe lágrimas de virgens. Eu quero ver a próxima temporada, cara, quando o Kirito virou a mulher, cara. Porque é isso, fanservice e a zoeira nunca podem parar, né? Exatamente. Eu quero ver, cara. Que merda vai dar. Eu me abstenho de comentar sobre Sal. Só vi 4 episódios. Só aguentei 4 episódios. Eu não vi nada. Ali na batatinha você gosta, né, mano? Hã? Não, ignora. Não, agora explicar. Entendi. Ai, que merda. Sal da batatinha. Puta que pariu. Não. Não, peraí. Essa aí piada foi pior que show de arte online. Parece um prêmio troféu framboesa pro Evilazzo. Troféu bebop pro Evilazzo. Porra. Você é mais honrado total, isso sim. Zoo de Arte Online fala sobre o mundo online, sobre a pessoa que nunca jogou MMO. Então você vai ver coisas que você nunca viu, sim, coisas impossíveis, bandidos idiotas. que matam milhares de japoneses, mesmo assim no final da segunda temporada ele fala, pelo menos você não é honrado como o vilão da primeira temporada. É uma merda. Sendo que ele não era honrado. Tipo, então ele era um filho da puta. Que honrado, sim, velho. Odeio aquele cara. Deus Ex Machina. Incríveis, como o personagem tá com 0 HP e ainda consegue matar o outro. Porque, né, é assim que funciona em MMO. Você tá com 0 HP, você ainda se mexe e mata a pessoa. Ah, tudo bem. Você consegue hackear e vira o fodão de tudo, do nada, porque não precisa de explicação. Pessoas que estão no mundo online e depois na segunda temporada, né, que não tem mais morte, ninguém morre mais, tá tudo tranquilo. As pessoas ainda interpretam como se estivesse vivendo lá. Por que não, né? Ah, e além disso, Sal tem irmãzinha, né? E Motulover. É, Lolicon também, se você tá... Não, Sai tem tudo que é tipo de fetiche. Tudo que é errado. Fora que o personagem, né? O char do Kirito tem mel pra caralho. Ele encontra a garota já fica molhada ao ver ele, né? Ah, é porque ele é muito irresistível. Ele é gostoso demais. A única coisa de Sal que eu vi foi aquele capítulo 16.5 da novel. É, que é um fanservice absurdo, onde o personagem começa a transar no mundo virtual. É, e aí fica aquela... 10 anos de sêmen. Não, aí fica aquela pergunta, né? E aí, transou no mundo virtual, mas ela continua virgem ou não? E aí? Relevante. É, viu? Interessante. É tipo casar no Orkut, né? É, fazer sexo pelo Ragnarok. Mas é isso. Eu sou de Online, onde o vilão lambe lágrimas de virgens. É o pior anime da criança. Agora eu vou te falar, Luke, eu não gosto dessa música, cara. Ah, é, mas eu não me importo, eu gosto. E aí? E aí, mano? E aí? Tá tudo bem, cara. Começou a implicar comigo, olha aí, vocês estão vendo. Não, hein? Cara, pode falar. Não, ele já implicou comigo, Luke, antes, então. É vilão, é triste. Eu não lembro qual é o nome da música. Qual é o nome da música? É Inocência, que nem as lágrimas da garota foram lambidas. Chorando. Eu falo muito dessa cena porque eu achei tão absurda, cara. É muito absurda. Sabe como você... Tu achou pior essa cena do que eu tentar com ele? Sabe a cena... Porque, tipo, é do nada, o cara... Ai, essa lágrima aqui... Dá uma sabe outra cena que eu acho absurda? Do primeiro arco, que tem aquele traidor lá, que tenta, quase mata o Kirito, e daí, tipo, ele pega a espada e começa a tipo, enfiar no Kirito, assim, de um jeito muito estranho. Ele fica, é assim que você gosta, não sei o quê. Essa putinha, vem putinha. O que tá acontecendo? De um jeito estranho. Não, tem também o cara lá que toma um dano, aí o HP dele vai caindo. Estou morrendo, não há nada que você possa fazer para me ajudar. Não, velho, toma essa poção aqui, que seu HP enche, velho. Não, ele vai lá e morre. Por quê? Porque ninguém sabe, velho. É roleplay, caramba. Ele tava encarnando um personagem. E todos os vilões usam um crack na cabeça. Pois é. É triste. Não dá. E ainda vão lá e falam de Log Horizon é ruim, que só é melhor. Vocês vão tomar um tapa na cara. Isso é muito triste, muito triste. Log Horizon, assistam Log Horizon, não Sal. Isso. E comprem Log Horizon, assim... quem puder, porque foi um fio de vendas. Nossa. Assistam o Ragnarok Online, cara. Foi. Esqueçam de Sal. Sabia que foi um fracasso. O Ragnarok de Animation, que é melhor que Sal. Não. Que Ragnarok? É melhor que Sal. Não, cocô com milho comparado com cocô sem nada. Não. Ragnarok é horrível. Eu gosto de Ragnarok Animation, inclusive eu gosto da abertura de Ragnarok Animation. Você joga o jogo, Ragnarok? Não, o jogo é uma merda. Ah, tá. Não, porque eu falo que o Ragnarok é uma porcaria, mas um amigo meu que gostava do jogo fala. É porque você nunca jogou o jogo, por isso acha o anime uma merda. Esperando o Tibia The Animation. Personagem sendo movido sem mover a perna, estilo South Park. Muito bem, acho que já falamos muito de Sal, né? Repete o nome da música, Nobre. É, Inocence. Fiquem com a música, então. が悲鳴を上げてる。確かな誓いを手に。奇跡だけを求め。言葉出せないけど心の中叫び続けた。隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓いを手に。あとほんの少しだけ強くなれてる。目の前にあるこの空越えてゆくから。この先にある未来に手を伸ばすから。 You're tacky and I hate you. Após a dica do nosso nobre amigo Luke Lucas, chegou a minha vez de dar a primeira indicação. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão me odiar por causa dessa primeira indicação. Mas não tem problema, acho que eu devo estar preparado para as porradas que eu vou levar. Mas tudo bem. A minha primeira indicação de música para este podcast é Dandan Kokoro Hikare Teku, o tema de encerramento. Eita, da série... É o nome da música. O tema de encerramento tão! De Dragon Ball GT. Tô sendo específico. Dragon Ball GT, cara. Sempre ser azul. Especificamente... Especificamente, Dragon Ball GT pra mim não cola. Não colou e nunca vai colar, cara. Na boa. Cara, eu acho que eu nunca gostei daquilo. As músicas de Dragon Ball GT conseguem ser boas em todos os idiomas, cara. Que pariu. Sim, sim. Incrivelmente. Em qualquer idioma as músicas de Dragon Ball GT são boas, mas o anime em si, bom. Ah, eu cara... acho que você devia ter botado outra música, viu? Tinha que ter botado a música dos irmãos Para-Para. Elas eram melhores. Bum, será? Para, bum, pá, pá. Bum, para, bum, pá, pá. Bum, para, bum, pá, pá. Era só isso a música. Eu tenho por mim que a única parte de Dragon Ball GT que prestou mesmo de verdade foi a luta contra o dragão de sete estrelas. Tirou aquilo? Não, cara. Não. Cara, tem o Vegeta de bigode. Tipo, não fale isso, que a Loba ama bigodes. Não, mas é colado. Você já mostra o nível da parada. Você sabe que é colado, né? Porque pela história ele não pode ser. Ele não pode ter bigode. Então, olha a merda. Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Se essa fosse a única M do anime, daria pra relevar. Mas não é, cara. Então o problema, não é. Já começa no nonsense puro Dragon Ball GT, mas enfim. O bom é que pelo menos as músicas deles prestam, né? E Vilaza, você gostou da saga do Baby, né? Não. Gosto de Dragon Ball GT, cara. Hã? Eu só gosto de Dragon Ball até a saga Freeza, cara. GT você não gostou nada? Não. Mas assistiu inteiro? Não. Nossa. Assisti pulando episódios. A saga Baby eu vi quando o Goku se transformou em criança, eu vi quando ele se transformou em Super Saiyajin nível 4, eu vi quando ele virou um macaco gigante louro. Louro. Exatamente. Cara, Super Saiyajin 4 é um carnaval inacreditável. É um carnaval absurdo, cara. É muito ruim. Cara, mas quem foi o gênio que teve a ideia de que... Não, mas quando ele se transforma... Ele é uma criança, mas quando ele se transforma em Super Saiyajin, ele fica grande. Que porra é essa? Que não, né? Que não, hein? Que merda é essa, cara? O meu filho da puta que falou, ó, velho, vamos transformar ele pequenininho. Porque sim, porque não tem justificativo, velho. Dragon Ball é um anime marrochojo. É, viu? Olha aí. Luba, você assistiu o GT inteiro, né? Não sei. Você chegou a ver o Vegeta de bigode, não chegou? Não lembro. Esse anime era muito sem criatividade, cara. Vamos criar um novo poder para o Goku. Como ele vai se chamar? Kamehameha aumentado 100 vezes. E era incrível que ele era um golpe merda, né? Porque, oh meu Deus, ele sobreviveu ao meu Kamehameha aumentado 100 vezes. Todo mundo sobrevive a essa porra desse golpe, velho. Kamehameha aumentado X, ah, mas também, já nem serve pra nada, sabe? Mas também, fora o Majin Buu, cara, alguém morreu pra Genkidama? Não. Não, não existe uma pessoa no Genkidama forma de Buu. Teve o Freeza se fudendo pra Genkidama, mas era uma Genkidama merdinha também. Era um Genkidama merdinha, com a energia do espaço. Beleza. Era das plantas, velho. Que planta tem energia? Planta não, cara, ele pegou energia de outros planetas próximos dele, cara. Exatamente. Era as plantas, velho. As plantas. Chorando. O sim. Pega a energia do urso panda, velho. Que energia que ele vai ter? O bicho tá com bambu. Não imagine isso na Genkidama. Aí, não adianta, velho. Ai, cara. Fora que tem aquela cena genial que o Goku engole uma esfera do dragão e ela aparece na testa dele. Sim, Deus, cara. Foi durante a luta com o dragão de sete estrelas, exatamente. É a melhor luta de todas. Ele engole a esfera de quatro estrelas e purifica ela. Purifica a esfera. Porque o Goku é um ser puro. Ele não fez cinco filhos. Foi a luta contra o primeiro dragão, que era baseado no pedido do... O Oolong não, do... O nome? Era o Oolong, né? Era o Oolong que pediu calcinha. Não. Não, isso aí você tá confundindo. Isso aí é o... Ah, não, esse aí é o dragão de... Não sei quantas estrelas. Eu não sei qual estrela, eu sei que foi o primeiro que ele enfrentou. Não, o primeiro dragão que ele enfrentou foi um fraquinho que transformava água lá em água poluída e não sei o quê. Cara, esse dragão que você tá falando da calcinha do Oolong é um dragão mulher. É, eu sei. Que tinha o poder do vento, alguma coisa assim. E faltou pouco pra ela derrotar o Goku, cara, pra falar a verdade. De tudo, cara. Mas você falou que o Goku é inocente, mas tem filhos. Você sabe que a Chichi estrupou o Goku, né? Explica essa teoria, pelo amor de Deus, explica. Foi abuso de incapaz. Abuso de incapaz, ok. Só se ela botasse um bolinho. Só se a Chichi botasse um bolinho lá dentro pra ele tentar pegar. Porque não dá, velho. Não dá, ela estuprou o Goku pra ter filho. Cara, abuso de capaz pro Goku, parabéns, cara, parabéns. Pior que faz sentido, coitado. Você que é fã de Dragon Ball que tá escutando esse podcast, desculpa, mas GT não presta, GT na boa, não vale. Você que é fã de Dragon Ball, imagina a Tite com bastão mágico. Provavelmente muita gente que é fã de Dragon Ball também não aceita o GT na vida, porque, sério. Muita gente não gosta. Cara, apesar que... Tem que lembrar, eu queria recomendar uma notícia que eu e o Luke... É isso que eu ia falar. Porque em abril vai sair um mangá de Dragon Ball contando a história da mãe do Goku. Ah, eu fiquei sem voz. Palmas, cara. Porque todo mundo precisava saber da mãe do Goku. Nunca deu importância pra pessoa na série, agora vai inventar moda. E ela trabalhava na loja de carne, de distribuição de carnes do planeta Vegeta. Hã? É, pois é. Eu não vou ver isso, eu já nem vi, eu já vou ignorar, já tô ignorando. Cara, mas pior que eu sempre lembro aquele que a gente falou no podcast, no outro podcast, pior que era uma coisa que eu já tinha pensado antes, cara. Negócio, como a mãe do Goku teve o Raditz, cara, eu sempre pensei, não, cara, é impossível. É impossível. É porque segundo a história de Dragon Ball, os Saiyajins já nascem com o cabelo do tamanho que eles vão ter pro resto da vida. Não tem como, cara, você acreditar. Ela pariu o Raditz. Whatever. Como? Mas tá rasgando. Eles são aliens. Acho que ela se transformava num macaco gigante. Toda espessadinha se transformava num macaco gigante, aí paria e voltava normal. Fica com essa cena aí, gente. Ai, cara, enfim. Muito bem, gente, pra evitar estender mais sobre Dragon Ball, então, por favor. Fiquem com essa música que realmente é uma das coisas que prestam de Dragon Ball GT. Dandan Kokoro Hikare Teku. Tema de encerramento da série. Tchau! 「踊ってくれないか」 You're tacky and I hate you. Agora voltamos para a segunda parte do podcast e quem vai pôr as cartas em cima da mesa é o Evilásio. Oi, então galera, eu estou de volta aqui agora como host e eu vou escolher minha segunda música porque o Carleiro de novo me escolheu para o seu primeiro. Yes. E cara, eu tava em dúvida do que eu colocava, mas eu vou colocar o Normal Fact, senão ninguém vai falar de Naruto, cara. Então, a minha escolha é a música de Naruto Shippuden, porque seria muita sacanagem da minha parte eu dizer que eu odeio Naruto, que eu não odeio, cara. Naruto, eu gostava da primeira saga antes da parte dos fillers, depois da ida do Sasuke pra sei lá onde. Então, assim, Naruto Shippuden, cara, eu tinha desistido do mangá quando começou o Naruto Shippuden, eu vi 4 episódios do anime, foi tudo que eu vi de Naruto Shippuden. Só que Naruto sempre teve uma trilha sonora incrível. Pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras de animes shounens que já existiu, cara. E que existe, né? Então, eu achei que, porra, se ninguém vai escolher Naruto, eu tenho que escolher pelo menos uma musiquinha. Eu vou escolher a música de Naruto Shippuden, a primeira abertura, Heroes Come Back, que é um rap muito louco da banda Nobody Knows. E eu gosto muito do clipe dessa música, gosto muito mesmo. Também tem o simbolismo da letra, porque depois de 20 anos de fila, os heróis voltaram. Isso. Ah, sim, sim. Eu lembro quando essa música saiu, foi tipo, o mundo assim, tipo, glorificou. Aí viram que a anime tava uma merda e pararam de ver. A verdade sempre vem à tona. Eu desisti do Naruto porque eu tinha desistido do mangá de Naruto. Eu parei o mangá, não vou ver o resto dessa porra, eu sei que vai ser uma merda. Puta, pra chegar na vila do Gaara, eles demoraram 20 episódios, cara. Pelo amor de Deus. Tudo isso? Sério, cara? Essa mostrava a cena deles correndo, aí pulando em árvore. E era tipo um gif animado, eles conversando, pulando em árvore. Meu Deus. Ai, cara. Cara, eu não sei nem como é que tá Naruto hoje em dia. Quem matou quem? Se o pessoal ainda tá todo mundo vivo. O Naruto casou com o Sasuke. E a Sakura virou Hokage. Não acabou ainda? Porra! Não acabou. Agora é um slice of life mostrando a vida de recém-casados. Isso, Naruto. Fora que a Tenten agora é a ninja foragida, ela é vilã do Naruto. Ô Luke, eu queria uma mensagem pra você, pro fã do Shunan que gosta da Tenten, cara. Mas fudeu. Essa pessoa tem que ter. Tá com peso na consciência, porque por causa dela o Luke quase saiu do Shunan. Quase então. Saí. Agora eu tô quase saindo por causa das leituras do meu blog. Eu tinha esquecido como Budokai Tenkaichi é uma merda. Cara, porra, olha o que vocês colocaram, cara. O Grey contra quem foi o outro? Que era o outro? É o Hetsugaya. Porra, cara, que merda. Não, é que tem umas coisas, velho. Tem aqueles fanboy que não aceita nada e responde cada comentário contra. Eu sei, cara. O cara respondeu cada comentário contra e respondeu todo mundo assim, puta, não deixa, velho. Sai do meu blog. Vai arranjar uma mulher, pô. Bom cara. Vai saber, né? Meu Deus, cara, é absurdo. Mas bem, alguém não conhece Naruto? Será que eu tenho que falar a história de Naruto? Não fala. Naruto. Ah, Naruto é tipo. Como é que se diz? Macarrão? Eu ia falar isso, era macarrão. O nome do protagonista se chama Macarrão Espiral. É, cara, não tem muito o que falar. Todo mundo conhece Naruto, pelo amor de Deus. A história é um garoto que se veste de laranja e que vai tentar ser. É um gari, né? É um gari. É um gari que quer ser ninja. Isso aí. Um gari que quer ser ninja, olha que maravilha. Nossa, essa sou hardcore, é quero ser ninja. Mas não é ninja. Naruto varrendo a rua daqui de frente, da minha casa. Fora que o primeiro beijo dele é com um garoto. E é o beijo que ele sempre lembra. A cada. Toda vez aparece toda a mesma imagem. Temporada tem a mesma cena do beijo, sempre a primeira. Gosto de lembrar. Gosto primeira de lembrar. Vez a gente nunca esquece, né? Os seus poderes favoritos é onde ele se transforma numa mulher. Isso. Cara, é tudo errado, né? Tudo errado. Uma raposa dentro dele, né? Uma coisa. Esses animes estão com. É uma raposa com 9 bundas, digo, caudas. Caudas. Anime é uma merda. Tem gari, tem furry, tem. Não, fora que ele, pra ter um treinamento com um mestre foda, ele tem que seduzir ele em sua forma feminina. fuder, né? Triste, cara. E olha acaba. Que eu gosto de Naruto, hein, mas eu sei que tem muita coisa errada ali. Não acaba nunca isso, cara. Triste, Luke, você não consegue entender. Cara. Olha, Bebop, essa pergunta, essa tua pergunta, ninguém tem resposta, Bebop, explica, na boa. Luke. Você sabe que é ruim, cara. Por que você gosta? Você gosta de Ragnarok, velho. Fica quieto aí, velho. É, cara, mas por que, Luke? Me explica. Eu posso te dar a resposta do porquê eu gosto de Ragnarok, cara. Porque você gosta de Ragnarok, né? Por quê? Cara, porque é uma aventura, zona medieval, e qualquer coisa aventura medieval eu assisto. Ah, eu posso falar também, mas eu tenho uma aventura de ninjas que não são ninjas com poderes mágicos. E tu assiste qualquer aventura de ninjas que não são ninjas com poderes mágicos? Ai, adoro. Filho. Tá bom. Cara, vocês estão filosofando pra caramba. As músicas de Naruto são boas, pelo menos. Na cama. Ou já acabou o amor entre vocês dois, já a gente não tá sabendo. Luke, você vai dormir no sofá hoje. Ragnarok nem as músicas presta. Tô partindo pro Eric. Ah, cara, que é isso, cara? Como é que é, Luke? Tô partindo pro Eric agora. Aí, Vilar, vai deixar isso aí. Pode levar. Rejeitado. É, Luke, não tem jeito. No WhatsApp você não falou isso pra mim. Eu nem tenho celular pra usar o WhatsApp, cala a boca. Tá negando. Ok. Escutem aí, Heroes Come Back e vamos pra próxima. You're tacky and I hate you. You are my friend. Professor Bebop? Errou. Ah, não, eu pensei que era Bebop, depois a Loba. É a Loba. Claro. Tá bom, então. Segunda pessoa é a Loba. Tia Loba, por favor, sua Loba. Música. Eu espero que vocês não tenham escolhido essa música antes, porque vocês escolheram aquelas outras duas. Então, eu peguei o encerramento de Monochrome Factor, que é um anime ruim. Eu nunca vi isso. E o encerramento é legal. É ruim. É ruim. Tá, então, agora explica por que é ruim. Porque ele é um anime de 2008 e ele é ruim e, tipo, é sobre o mundo das sombras e o mundo dos humanos. Aí os humanos vivem com as sombras e as sombras são, tipo, pessoas. Que doideira. E, não, na verdade, não aparece muito disso no anime. Se aparecesse, ia ser melhor. Então, um molequezinho tá andando no meio da rua e ele encontra um cabra lá que parece vendedor da Avon. É ruim. Vendedor da Avon, cara. Vamos pensar aqui, peraí, vamos pensar. Descreve, vamos colocar a cabeça. Agora eu fiquei curioso, continua. E tipo, ele diz que é uma explorada muito louca. Aí depois ele vai explorar a escola de noite, eu sei lá por que ele vai explorar a escola de noite. Parece que a menina lá, ela esqueceu uma coisa na escola e pede pro cabra ir atrás da coisa. E ele acaba sendo atacado pelas sombras e aparece o vendedor da Avon e faz um contrato com ele. Vendedor da Van vira um revendedor, coitado. Olha o anime só, sobre pirâmide. Aí ele fica um revendedor da Van. Aí ela vai e aparece num programa do Silvio Santos, pode Jequiti também. Detalhe que o anime Shonen Ai é fanservice de anime. E tipo, ele é muito pseudo fanservice, porque o mangá ele é shoujo. Não tem nada de Shonen Ai. Tipo, nada. É tipo um battle shoujo. E tipo, o anime é só shounen ai com fanservice. Não tem nada que tem no mangá. Só umas coisinhas dos personagens. Não, é curioso então... ver aqui que é o mesmo diretor de Loveless. Ai, que lixo. O mangá é muito bom. Eu recomendo o mangá e eu jogo o anime no lixo. Eric, você acabou de dar a bomba que a Luba precisava, porque ela também não gostou de Loveless. É do mesmo diretor de Utano Princesama também. Loveless é muito ruim. Loveless é horrível. Esse diretor foi alguma coisa que preste. Mesmo diretor de Chrono Crusader e Giant Killing, pronto. É, Chrono Crusader. É, ué, mas é Chrono Crusader só o final, né, que salva, né? É, muito bem. É, mas... Chrono Crusader é bom. Chrono Crusader é bom. Eu foi o primeiro anime que eu vi. E fez as duas. E fez a segunda e a terceira temporada de Zero Netsukaima. Nossa, não. Não, essas temporadas de Zero Netsukaima não. Não. Eu dei Zero Netsukaima, desculpa a sociedade. Não, desculpa. Demorei bom, dois Netflix. Anos pra terminar aquele primeira temporada. Então, Monochrome Factory. Demorei 5. Deixa pra lá. No Chrome Factory é um anime muito ruim, o encerramento é muito legal, a animação do encerramento também é muito legalzinha. Tipo, o brilho da luz lá da janela faz tipo a sombra do cara sair do corpo dele. Quer dizer, sombra sempre do lado do corpo. Ok, esse detalhe tudo bem. É como se fosse a alma dele saindo, é muito legal. Ele fica com o cabelo preto. O cabra vira uma sombra, tipo, se revender o Davon é ser uma sombra. Sombra da sociedade. Muito tem Jonei das sombras, cara? É tipo isso. Aí tem um sucesso muito escroto. O contrato é um beijo. E só tem dois beijos no anime. Que é no primeiro e último episódio, spoilers. E é isso. Pô, ele é tão Jonei que eu tô vendo aqui, ó. O número de episódios é 24. O número da duração é 24 minutos. Mas, tipo, ele não tem muito... É fanservice, mas não é aquele fanservice. É um fanservice muito fanservice, sabe? Tipo assim, ah, isso é fanservice. Eu vou jogar na sua cara que isso é fanservice. Isso não vai dar em nada. Você comprou algum produto da Avon depois de assistir esse anime? Acho que talvez eu tenha comprado um mangá. Da Avon? Sim, da Avon. Eu não acredito que estou patrocinado pela Avon. É o quê? Os produtos da Avon viraram Meninas Moe no mais novo anime da Avon. A gente personifica os perfumes da Avon em Meninas Moe. Personifica um tudo em Meninas Moe. Pior que isso é verdade. Dá pra ver personificado. O videozinho que fizeram do My Little Pony. Cara, se até o Internet Explorer virou uma Menina Moe. É. Tudo mais é permitido. Carleiro, é Moe. Já tinha um Story Moe. Já tinha visto. Como é que é a história, Loba? Ok. Ou seja, não assistam. Então, só repete mais uma vez o nome da música pra gente passar pra próxima. Gakusei Dark Light. Agora sim, Bop. Agora sim, falar de um anime que é muito ruim, cara. Deixa eu pegar aqui o meu escudo, que eu sei que as pedras vão vir. Eu escolhi a música de abertura de Steins Gate. Anata no Eranda. Cara, eu não acho Steins Gate, ah, que coisa. Mas eu prefiro o anime, eu gosto da abertura, não. Sério? Não, a abertura não é boa também não, mas a música até que é bacaninha. Oi, Vilas, aqui é pra você não gostar do anime, não gostar das músicas que passamos. Poxa. Ele é do pop. É, né? Não, mas a música é legalzinha, a abertura que eu acho que faz. Eu concordo contigo, cara. Então é um anime ruim, não indico pra ninguém assistir. Porque... Não, é. Me fala uma coisa boa que tem em Steins Gate. A viagem no tempo. Trap. A Ruka. Trap é o melhor personagem. Tirando o fato que ele é bom como sonífero. Não gosto. Bebop gosta. Cara, Carlinho apareceu jeito, nesse cara. Anime. O problema dele. Eu não consegui engolir a história, cara. Não fez sentido pra mim. Foi chato. Tipo, não é nata da sociedade, mas é muito bem divertido assistindo. É legal. Exatamente. Steins Gate não é tudo aquilo que pinta, mas tá longe de ser ruim também. Muito longe. Ah, cara, é a única coisa que presta Nitro Plus, cara. A única coisa de jogo da Nitro Plus que presta, cara. É porque eu não fui com a cara de nenhum personagem, aí já começa a ficar difícil. Nem contaram! Não gostei de nenhum. É, ele é o menos pior, assim, mas. Nem com. Cara, nem ele com chama de menos pior! Aquele gordinho no computador, cara. Eu pulava as partes que ele aparecia, é muito ruim. Esse é o que ela tá falando. Ele mesmo, horrível, cara. Esse que é o menos pior. Não, eu tava achando que ela tava falando do protagonista lá. Não, eu tô falando do gordinho, ele tá falando do gordinho. Ah, no gordinho. Poxa, Ana, sério? Tô ficando irritado, hein? Nossa, eu tô cara. Tô ficando irritado, hein? Blá, blá, blá, inútil. Calma, Luke. Se controle, Luke. Tem suas qualidades, mas é chato pra caramba de se assistir, cara. Não é um entretenimento legal, não gostei. Desculpa, Luke. Desculpa, Ana. Anime cinza, como o Raoni fala, né? Feio, cara. Mas o Raoni gosta, cara. O Raoni fala mal, mas ele gosta. É, muita gente gostou, né? É, foi gente que fala que é o melhor do ano. Muita? Melhor do ano. Eu muita, não acho, tem né? Muita gente que acha acho, que é o melhor legal. Do ano. Mas também saiu no ano complicado. 2011, é. Muito anime 2011. Bom. Cara. Se a Avengers saísse em 2011, ia concorrer ao melhor do ano. Não. O Zag Drop é de 2011, Vibol. Zag Drop é de 2011, sim, mas o Zag Drop é ia ganhar. Cara. Tiger Bunny é de 2011. Nossa, Tiger Bunny. Tiger Bunny é de 2011. Porra! Ah, Jonah, não. Tiger Bunny, você não tem noção do que você falou agora, hein? Nossa, mãe. Tiger Bunny é mais de 2011. Madoka é bonzinho, mas nem isso tudo. É bonzinho. Ô, Bebop, eu vou deletar. Cara, alguém tira o microfone do Bebop agora, por favor. Esse cara da conversa. Mas é verdade, Madoka é bonzinho. Tira a loba da conversa. Não. É bom, eu gosto de Madoka, mas não é isso tudo que falam, não. É tipo isso mesmo. Tire o microfone do Bebop e da loba. Defenda Steins Gate, então, quem gosta. Cara, anime sobre viagem no tempo. Se você gosta de ciência e viagem no tempo, você vai gostar. Se você não. Não, eu gosto de ciência e gosto de viagem no cara, tempo. Não, gosto de você não gosta. Eu gosto. Não, você não gosta. Você não gosta. Cara, você não gosta. Quem gosta de ciência e viagem no tempo não vai gostar, porque ele é muito fantasia. Ele não é hard fiction. É zoeira. Mas eu acho legal. É zoeira. É nego voltou no tempo com micro-ondas. Que sal é com RPG, o Steins Gate é a trap virando mulher. É a trap virando mulher. É a trap virando mulher por causa de uma mensagem da mãe dela comer um negócio. É muito chateado. É, funciona. Fiquei chateado. Imagina. A ciência deles é forçada. Ô, Bibo, o que você acha da Mayuri, então? Mayuri quem é a de azul, né? Aquela de cabelo preto. É, a Tuturu. A Tuturu. Atas da Hanazaka, Ana. Eu acho chatinha também. Personagem chatinha. É por ser chatinha mais, Steins Gate. Choca. Não, eu só... Não gosto dela. Dá um bip depois. A melhor parte de Steins Gate é o... Só eu que não gostei disso, pelo jeito. Desculpa, gente. Só você que tem esse mau gosto. Só você. Desculpa, Eric, tu gosta? Todos temos algo assim. Bebop, você não gostou nem do Ruka, Bebop? Não curti nada, cara. É. Junta tudo e joga fora. É mais ou menos isso. Nossa, é o anime que me emocionou, mesmo sendo meio besta às vezes. Mas, Bebop, você chegou a ver tudo ou dropou, só pra saber? Eu vi tudo, sim. Eu parei, assim, de assistir mais ou menos o sétimo, oitavo episódio. Depois, quando terminou, eu peguei tudo e assisti. Eu fiquei curioso, realmente, pra saber o que ia acontecer, porque tava intrigante, assim, no início. Mas foi meio frustrante. Quero meu tempo de volta. Mais ou menos. É, fazer o quê? Eu ainda quero saber como é o filme, cara. Que não é possível que todo mundo goste disso. O filme é aquela coisa. O filme é... não precisa, né? Precisava. O filme não é obrigatório, cara. O filme não é obrigatório. É então, bom, mas não é obrigatório. Obrigado por avisar. É bom o filme, mas não é obrigatório, não. Remake, é aquela coisa. Não tem, não precisa de continuação. Não precisa mais. Exatamente. Então, Bebop, diz de novo o nome da música pra gente terminar essa parte de Steins Gate. Anata no Eranda Konotokiwo. Quem canta é Kanako Ito. Tacky and I hate you. Voltando, agora é o Eric. Eric, por favor. Vou escolher a música de abertura de Maria Holic, Hanage, cantada por Yu Kobayashi. Não tem muita explicação do porquê não gostei do anime, eu só acho o humor dele, a comédia, muito ruim, retardada, só isso. Não tem muita explicação, isso é, não é questão de história ou qualquer outra coisa, é a comédia que eu achei horrível. Alguém gostou da comédia? Cara, eu só vi o primeiro episódio, eu gostei do primeiro episódio. Eu não curti, eu achei muito ruim, tanto a protagonista lésbica lá, que não pode nem tocar em homens que já fica com o corpo cheio de urticária, tem a trap lá, a Maria, enfim, é simplesmente assim, simplesmente isso. Só achei legal na época, que foi um dos primeiros animes da Shaft que eu vi, então fiquei meio impressionado com todo aquele carnaval de cores e efeitos. Aquela falta de qualidade na animação e esponjando aquelas efeitos. Aquelas chaptices que me chamaram muita atenção, mas como comédia mesmo, não curti não, achei muito ruim. Mas essa música aqui, que até o Caro Luke cantou parte dela no podcast do Anime Kote, eu acho essa música bem legal, a abertura também, a Hanagi. A abertura é foda, ela simboliza bem o anime. Exato, e você simbolizou bem o principal refrão da música também. Ficou muito. Exato. Foi épico. É engraçado que ela pega a garota e faz pano de chão, assim, varre com o cabelo da garota. É engraçado você ver no YouTube os caras comentando: essa garota loira bonita é um cara. Aí todo mundo, não é possível. Meu Deus. Não, e é diferente desses traps assim de outros animes, porque, por exemplo, que até o que você tava falando, o Hulk é tipo daquele trap mais delicado, que se comporta como uma mulher mesmo, já essa Maria já... não. Já essa Maria é tipo, que nem um amigo meu que assistiu o anime falou, como que é isso? Não, parece aquele trap que você encontra na Augusta, pelo modo como ela se comporta. É como se comporta. E é engraçado que é o motivo dela fazer isso, é por causa de uma aposta que ela fez com a irmã. Aí a irmã tem que fingir que é homem e ele tem que fingir que é mulher. Nossa, até um ser descoberto. Nossa, é um personagem muito chato, fica pegando demais no pé da protagonista, que também é uma retardada, mas enfim. É uma retardada. Eu acho que eu só gostei um pouquinho da empregada, que eu não lembro o nome agora, mas tirando isso... Ah, tem aquela mulher que faz a limpeza. Ah, sim. A... Adoro ela. Acho que ela nem tem um nome, não lembro se tem. Não, seria... o apelido dela é Deus. É, aí tem e com aquele cachorro esquisito dela também. É. Mas enfim, conta. É só isso. Não curti o anime, mas curti as chatices de sempre. E eu assisti a segunda temporada também, mas por conta mais por ser da chat. Mas é isso. Ok, então fiquem com a música de abertura e encerramento. Abertura, Hanagi, de Yu Kobayashi. Encerramento também é muito bom. É isso aí, fiquem com essa música. And I hate you. Voltando, agora é a vez da segunda música da Ana. Vou botar uma música aqui de um anime que começou muito bem e depois desceu a ladeira, desceu num buraco e Ana, continua descendo até hoje. Escolhe outro anime, escolhe outro, por favor. Não, eu já falei desse no hater. Ih, que anime é? Você quer me vingar? Faz censura, Pilates. O Luke, agora Luke vai fazer isso comigo. Fazer o quê? É difícil ter um anime que eu e o Luke goste. Vai. Curioso. Não, eu vou ficar com a outra. Ainda bem. Fugiu. Mas também porque eu já falei mal desse outro anime no primeiro podcast. Ah, que não foi aqui, foi no Anime Corte. Fala dos dois logo. Pop querendo botar lenda na fogueira. Tá bom então, tá. Vamos dar outro ser mais engraçado. Não. Fala do que você ia falar, por favor. Eu falei Side Gate, pô. Tá bom então. É, vocês me deixaram em dúvida agora, eu não sei o que eu faço. Fala logo, tio que eu dai, fala. Não, você tá louco? Eu dropo a Ana da minha vida, velho. Eu vou embora. Não, que isso. Tá bom, eu vou. Então vamos pegar VIP, a primeira abertura de Mag, que eu dropei. Não vejo esse anime. Deixa pra lá. Que não vejo esse anime? Meu Deus, não. Meu Deus, que triste. Ó, desculpa. Deixa ela falar. Não aguentei assistir, eu dropei no 11, 12, alguma coisa assim. Eu gostei da história, gostei dos personagens, mas o anime eu tava achando muito chato. Eu vou ler o mangá depois. Provavelmente eu vou gostar do mangá. Alibaba. É. Essa piada já foi tão contada que a gente não nem ali, né? Baba ali, bababa, maninha. Ali babá é um chato. Ah, isso aí não tem problema. Todo protagonista é shonen, mas é chato. Protagonista shonen é chato. Cara, mas o Alibaba tá lá pra ser chato mesmo. Tudo bem que eu só vi metade da primeira, mas é que eu achei que tava muito chato o ritmo, assim, não tava conseguindo acompanhar. Daí eu dropei. Muito triste. Eu dropei no meio daquela. Depois que o amiguinho Alibaba foi enganado pela 18ª vez pelo amiguinho dele lá, fura-olho, eu desisti dele, assim. Fura olho. Aquele neguinho. Fura olho. Aquele neguinho, bicho. Eu não lembro o nome dele. Aquele dos dread. É dos dread. O regueiro. Mas as músicas são muito boas. Eu sei. E a Morgiana é muito legal. Adorava ela. Então eu vou ler o mangá depois. Só sei dizer que Madi tá bom demais, cara. Viu? Nem teve graça. É porque eu tô me contendo aqui. Eu quero naturalizar. O Luke tá no estado zen no momento. Escorreu uma lágrima de um olho aqui. Nossa, se você falasse de Samurai Flamengo, ninguém ia reclamar. Eu sei. Mas você que vai, fala do outro. Porque eu quero você. Mas Samurai a música é melhor que... Apesar de tudo, a música é melhor que Samurai Flamengo. Samurai Flamengo tá tão ruim que tá me lembrando Samurai Vasco mesmo. Tá ruim demais. Que japonês filha da puta foi que deu a ideia do cara pra chamar aqui? Raiva, velho. Luke, tu tá acompanhando? Eu parei depois que virou tá. Jiraiya. Porra, pelo amor de Deus. Não, pior que deu explicação pra tudo. Ah, não, mas meu irmão. Você podia assistir 30 episódios. Ah, mas era a explicação que todo mundo esperava. O pessoal tá reclamando porque demorou muito. Porque a explicação todo mundo esperava. Mas era um plano do governo. Era tudo mentira. Ah, era tudo mentira? Era. Ah, mas pelo amor de Deus, virou girar e eu falei, ah, não. Luke, pula pro episódio 18. Tá bom. Porque eu fiquei puto realmente quando, tipo, virou, transformou tudo, cagou. Pular pro 18. Mas voltou a ser um anime normal, vida real, assim, sem bizarrice? Sei, só deram explicação, vai começar agora. Depois eu vou esperar mais um tempo. Mas poxa, foi muito tempo, assim, com essa loucura toda. Não. Desde o oitavo. Não dá. É o final do sétimo. Tava tudo indo lindo, tipo, um dos melhores animes da temporada, de repente um gorila guilhotina estraga sua vida. Gorila guilhotina. Acredito. Tá absurdo. Tá absurdo. Achei o episódio 7. Agora, não, depois... até lá. Depois disso foi, ó. Buracos. Ana, repete sua música. A música é a VIP, a primeira abertura do MAC. Agora, Luke Lucas, sua música. É, isso é pra polemicar, então. Jojo é uma merda. Não sei com Jojo. Polemicar, eu Jojo é uma merda. Vamos polemicar. Assista Maria do Bairro. Assista Maria do Bairro, Jojo é uma merda. E é isso, acabou a abertura, foi embora. Isso. Quero falar de Jojo. Isso foi diretamente em cima de mim. Não, não foi só, é em cima de todos vocês, porque vocês falam mal de Stargate, vocês não falam que é Ragnarok. Desculpa, Luke, mas eu não assisti Jojo ainda, então. Não assista, Jojo é muito ruim. Pra que você vai assistir Jojo? Você passa no SBT à tarde, depois das visões de Hayward, tá passando uma novela mexicana. Você não precisa baixar, você só assiste aqui, é a mesma coisa. Ai, Deus, perdoa. Carleiro. Oi. Oi. Precisa ir no SBT, cara. Tem no Netflix. Ah, tá ok. É que ele falou depois das visões da Raven. Putz, cara, para. Pô, as visões da Raven passam do SBT em 2001, né? Tá, porra. Não sei se o SBT passa isso. E nem o seriado bom, gente. É um seriado merda e ele passa até hoje, aquela porra. Mas tudo bem. Enfim. Jojo conta a história de um garoto homossexual que tem um irmão gêmeo malvado. Irmão gêmeo não, é irmão adotado. Irmão adotivo. E chuta cachorro. Vendedor da Jequiti. Jussamá. Deus, Jussamá. Perdoa nada. Jussamá vai estuprar o Kenai. Que isso? Vocês mataram o Carlírio. Aí, pra provar, aí a primeira cena pra provar que ele é malvadão mesmo, ele chuta o cachorro na cara, porque... Eu chorei nessa parte. Não, pra ele provar malvado, que ele é malvadão... Cara, ele já fala assim, que é malvadão quando ele desce da carroça, porque ele desce da carroça dando cambalhota. Ah, ele fala assim, você gosta daquela piranha ali? Peguei aquela piranha. Peguei ela. Dá as cartas da piranha. Aí depois dá um fast forward, aí tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E o Jojo não odeia mais um dia, por quê? Porque assim, é uma novela. O vilão sempre engana o mocinho. Aí no final da primeira temporada aparece o Félix. Félix beija o Dio e tem o primeiro beijo gay da. Não. Meu Deus, esse anime aí que tá falando, não, hein, cara. Cowboy Bebop. Aí tô falando de Cowboy Bebop. Oh, olha, tá longe. Ok, Luke, qual que é o nome da música? Você não vai falar de Jojo, então foda-se. É Maria de Lobairro, som, abertura de. Não, não é, cara. Não é? Assistência. Maria de Lobairro. Tenho certeza absoluta, cara, que não é essa música. Falando nisso, o SBT passa até hoje Maria do Bairro, é incrível. É Jojo Sonoshi no Sadame, alguma coisa assim. Abertura? Isso, a primeira. A única coisa que presta em Jojo é a abertura. A música encerramento também é boa. Jojo é foda, cara. Muito, tipo, eu sim, vou. Pô. Jojo é demais. Vai ter em abril, próxima temporada de Jojo, hein? E falar, assiste a outra, a terceira temporada que é melhor. Assiste a segunda. É sempre a mesma merda, sempre a mesma bosta. Oi, Blas, eu acho que você deveria colocar essa parte do Jojo, não, cara, no podcast. Porque não é ruim. Cara, falou, cara. Ah, eu posso falar dos bichos de ô, Bebop, se eu for tirar aqui por causa de seu, não sei o mim, eu vou tirar uma música de cada um, menos mim do Eric. Ah, falou o seu fodão que eu sei que é. Então você gosta de Monochrome Factor? Aí, da louco. Você gosta de Dragon Ball GT? Você gosta de Steins Gate? Carlinhos, você ainda não falou a sua segunda música. Bebop, você não tem razão aqui, Bebop. Carlinhos, você ainda não falou a sua segunda música. O Jojo é sacanagem, fala mal de Jojo. Não, o Jojo pelo é muito ruim. Pelo menos vai tocar uma música de Jojo, que é sempre bom. Pelo vamos menos tirar Jojo, vamos botar Keion. Keion é sobre... de Keion. É a Masterpiece do Japão. Coloca a Maria do Bairro. Abre a boca porque você gosta de Keion. Não da segunda temporada. Keion é a Masterpiece do Japão. Ah, merda, Luke. Na segunda temporada. Fala lá, gente. A palavra mais dita nesse podcast até agora. Merda. Ô, Luke, não, fala. Fala de novo o nome da música e pra próxima. Só pra falar que a segunda temporada de Keion é ruim sim. Mas enfim, é. Jojo Sonoti no Sadame. Então escutem a abertura de Jojo. Two星が光と闇の水面吸い込まれてゆく You're tacky and I hate you. Carlinho, sua última música pra encerrar esse podcast antes que... Não me decepcione. Acho que alguém saiu ferido daqui. Não, cara, sossegado. Ele vai puxar um radim no hipo aí, mano. Ai, não, aí eu vou embora, meu. Cara, vocês não sabem que eu escolhi bomba. Caramba. Escolheu a música de Another. Não, eu... fala da outra. Fala da outra. Ah, é Another. Cara, que fique puto, fala da cachorro. Outra. Fala de outro anime. Cara, a música. A piada foi boa, música, hein, a música que eu escolhi. A música que eu escolhi pra encerrar minha participação nesse podcast foi o tema de abertura de Another, que o Yumei Densei. Não, você vai falar de outro, né? Vai falar de um Mineco. Não, eu vou falar de Another, sim, não, senhor. Não. Fala é a primeira música de Another que tu escolhe, não. Porra, ele só escolhe Another. Ele odeia Another, mas ele escolheu quase o ST inteiro. É Another e Clannad o tempo todo, Carneiro. Negativo, é a segunda vez que eu escolho uma música de Another. Pode parar. De Clannad eu escolho quase sempre. Eu já escolhi Clannad, uma música de Another. Eu já escolhi uma música de Another, se não me engano. Enfim, por que eu escolhi música de Another? Porque Another tem músicas legais, só que o anime é uma bela de uma porcaria. Tirando algumas cenas, que nem a... A cena da... Ah, cara, superar sim. Aquela moto... É, tem também a morte mais maneira também, é... Do nada. É verdade, cara. Verdade. Vocês precisam aprender a escolher seus animes ruins. Eu também não, acho. Tem cara, a morte... Eu vou explicar uma coisa sobre como funciona a edição desse podcast. Só pra vocês entenderem, a parte do Carlinho até agora, de tudo que vai contar, vai ser assim. Eu não gosto de Another, A spoiler de Another, gente. Ah, no final... Podcast de anime ruim não tem que ter censura. Não tem que ter censura isso aqui, ah, cara. Ah, tá. Então vamos falar agora de todo o anime de Hidara Mais Quest, que é o pior anime que eu conheço. Vamos lá agora. Todo cara, mundo sabia assim, no que... primeiro episódio, todo mundo já sabia que era o Wano. Pra não falar que a Noda teve a cena de dança mais ridícula que eu já vi nos animes. Teve dança, hein, lá? Teve dança. Não lembro. Mais ridícula que aquela de Yu-Gi-Oh! Da mina dançando no banco? Não chega aqui, não. Alguém viu Yu-Gi-Oh! Até esse ponto? Eu não vi na programa. Desculpa, isso é no começo. É no começo? Eu não lembro. No começo. Tudo bem que a dança de Another durou o quê? 10 segundos no máximo, mas caramba, aquilo acabou com o anime, velho. Ele precisou se transformar no Yugi fodão pra dançar, porque se ele é muito pequenininho, fica na. Não, que dançava era né? A Thea. É, a Thea. Thea dança bamba. Ah, eu lembro dessa cena. Eu não lembro. Então, ela vai no encontro com Yami. Aí eles dançam, quer dizer, ela dança no pump. Aí tem a melhor luta do anime todo, que é a da Thea lutando contra o cara no pump. Caraca, não é no começo isso. Isso aí não foi. No começo. Isso é na ilha lá da, depois da ilha ou isso daí? Não, isso é. No Japão. Tem nos dois. É antes de começar. Passou na Globo. Os primeiros episódios que eles estão, tipo, aleatoriando. Ah, mas é porque eu não vi o dia direito, porque o Gilberto Barros falou que era o anime do demônio. E eu não assisti. Ok, já passou agora, vamos pro final. Ai, cara. Cara, coloca esse link, eu cara. Vou cortar muitos spoilers, cara. Então fala de novo do Anoda, ali. Fala do podcast. Tá cara, na boa, esse podcast cortar spoiler? Eu vou cortar. Fala do. Eu só vou cortar spoiler de Dragon Ball GT, porque tudo. Já teve a opção de ver, você não viu a primeira. Cara, na boa, Another praticamente quase todo mundo já viu. A Another então, não é assim também, não, todo não, mundo não, já viu Saints Gate. É, não é, cara. Minha mãe não viu, Porque, vocês têm que entender o seguinte: se o anime não passou na TV, com certeza as pessoas não. Todo mundo já viu Boku no Pico, passou na Band. Todo mundo já viu. Exato. Todo mundo viu Saints Gate, todo mundo viu Boku no Pico. Você tá comparando Saints Gate com Boku no Pico? Ah, você não viu? O Bico chegou lá e falou tuturu. Tipo... que o Bico foi fazer um experimento com micro-onda? Ele foi fazer a banana em gel lá, porque é mais quentinho. Ele é o Okado crescido. Mas, Calil, não, faz o um resumo, Calil. Você não fez o resumo, pelo menos vou botar com não, campanha. Não, até perder, não. Nem vou falar de novo de nada. Ah, Calil, é tsundere. Tsundere é foda, viu? O que é? Sobre o que é a Noda? Eu não assisti. A Noda é sobre uma turma que tem... que foi mais ou menos amaldiçoada. Uma pessoa morreu, né? Eu não lembro direito por que o garoto estava do fantasma. Que o garoto morreu e ele fingiu que o garoto ainda estava lá. É um negócio que aconteceu anos atrás e daí eles tentam, um clube de alunos da escola tenta trazer à tona esses eventos do passado e descobrir o que foi a origem daqueles assassinatos. Só que quando eles tentam... Só que tanto... É, um clube. Um clube. Algo mais ou menos assim. E daí... Não é quando... só o rapaz intrometido que chega na cidade. Não, tinha mais gente. Malditos não, adolescentes intrometidos. Acho que é só o rapaz, só que fica se prometendo. E daí quando alguém tentava chegar a fundo no assunto, a sala era cometida por eventos estranhos, alguém morria e por aí se segue. Ah, você tá falando isso da história, lá anos atrás. Você tinha tipo premonição, sim, de anime? Isso. Não, é uma merda. A premonição também é ruim. É, depois do... Não, a premonição de anime. Loba, resuma. A Noda tenta ser um filme, um anime de terror e não consegue. Pronto. A Noda assim, é... Ah, tá bom. E também é bem... De vista. É bem... É muito pra caramba, é o terror. E é engraçado que esse personagem não tem expressão facial nenhuma. Todo mundo lá com a cara de fudido, dente cagado. E tipo, muda a expressão. Bons, né? Nossa, que medo. A única pessoa que tinha expressão diferente... Que você conseguia se portar um pouquinho era enfermeira e tá. Eu não vou falar isso. Um pouquinho, isso quer dizer, né? O que acontece com enfermeiras em filmes de terror, minha gente? Se ela fosse negra ainda, ia ser no primeiro episódio, ia acontecer, né? Porque é assim sempre, coitados. Pronto, Evolado. Deu conteúdo agora? Deu sustância? Ok. Botou farinha no podcast? Repete o nome da música, por favor, Kali. Kyo Yumi Densen. You're tacky and I hate you. Então, pessoal, voltando aqui, última parte das considerações finais desse podcast. Meio maluco. Perdi até a vontade, cara, agora de falar. Carreiro, quem que vai escolher a última música? Quem que vai escolher o próximo tema? Depois, considerações finais, começa por você. O próximo tema do podcast, quem vai dar é a Ana. E a última música vai ser por conta do Bebop dessa vez. E esse podcast foi assim, falar de anime que você não gosta, mas que outras pessoas gostam, é sempre complicado. Daí teve aqui Jojo, que muitas pessoas gostam, teve aqui Steins Gate, que muitas pessoas gostam, teve aqui Mag, que muitas pessoas gostam. Mas aquela história, gosto é de cada um, varia muito. Varia demais, então não dá pra dizer quem é certo e quem é errado dentro da normalidade. Por isso que o podcast, eu acho que chamou atenção nesse aspecto. Só espero não ser morto por ninguém que gosta de Dragon Ball GT. Só isso. Não, não dá pra saber quem tá certo e errado, porque o Bebop tá claramente errado. Tô não. No futuro vocês vão saber. Bom, não sendo morto por ninguém de Dragon Ball GT, tá valendo. Luke, suas considerações tais. Eu? Acesse o final e é isso. Boa noite. Obrigado. Eric, suas considerações finais. Obrigado pela participação. Só quero citar outra música que eu acabei não colocando no cast, que seria a abertura de Bloodseek. Eu acho Bloodseek um horror, um lixo. Eu gosto. Eu sei. E é isso. E só um detalhe. Ali Project pode ter aparecido duas vezes nesse cast, mas eles não fazem músicas apenas de animes ruins, tá? Mas é uma tendência. É, não, Noir não é ruim. Noir não é ruim. Noir é ruim. Não é. Não é bom. É ruim. Aí, viu? Só você tá errado, Evilás. Noir é ruim. É ruim, Noir é ruim. Viu? Só o Evilás tá errado. Pronto. E agora só, eu lembrar. Só eu estou certo, né? Viu, que, viu como o discurso do Carleiro foi pra água abaixo? Olha lá. Agora se for lembrar, Shigofumi também não é ruim. Agora Rosemary, tá. Beleza, próximo. Tá bom. Lobo, por favor, se vocês gostaram desses sinais. Oi. Agora a gente vai. O Bebop vai escolher. Não, a Ana escolheu o próximo tema. Faltou você, Pilar. O que mais me irritou no podcast foi nem falar dos animes que eu gosto e tal. O que mais me irritou mesmo foi esse negócio de vocês quererem falar spoilers e sabendo que eu vou cortar, cara. É foda pra editar, cara. Mas bem, então. É normal, todo mundo tem um anime que não gosta e que outro gosta, isso é bem padrão, então a questão é respeitar o que os outros gostam. É isso, não tem muito o que falar não. O Bebop tá errado. Por que eu tô errado? Porque só você não gosta de Steins Gate. É, cara, não é só ele não. Aqui no podcast só ele? Não, mas aqui no podcast só eu gosto de Noir e mesmo assim eu não acho que tô errado. Só o Luke não gosta de Jojo. O Latino. Você vê só como o Bebop tá errado, o latino gosta de, não gosta de Steins Gate. Tá certo, cara. Tá certo. Mas qual é a piada, Luke? Eu não peguei. Porque é o latino, velho. É o latino. Ninguém gosta do latino. Ana-chan, então, por favor, me diz aí qual que é o próximo tema de considerações finais. A Loba não vai falar mais nada, né? Loba não vai se despedir? Ela falou oi. Falou oi. Porra. Foi divertido mais uma vez. Esse podcast deu bem pra combinar os animes. Quem gosta, o resto gosta. Um não gosta, o resto gosta. Então, fica engraçado. Não, mas vamos fortalecer nossos laços de amizade através dos animes que odiamos. E é isso. O tema que eu vou escolher é o outro tema que o Eric tinha sugerido, que eu tinha achado muito legal, que são músicas engraçadas dos animes, assim, músicas com temas diferentes e irreverentes, assim, por exemplo, aquelas musiquinhas que falam de comida ou que a letra não faz sentido e esse tipo de coisa, assim. Você diz assim, aquelas de letras fofinhas também, que não tem sentido nenhum? Tipo, qualquer letra, músicas engraçadas, assim, que o ritmo seja engraçado, que a letra seja engraçada, ou que seja, tipo, o encerramento de Excel Saga, que é o cachorro, tipo de coisa, assim. Cara, a primeira coisa que vem minha... Primeira coisa essas que músicas não sense. Só que eu acho que a Shinobulara já foi escolhida. A abertura de Tokusatsu Tenshi. Ah, eu já cantei essa música e numa também rádio. Eu acho que já foi escolhido uma rádio. Tenshi também. Eu já cantei essa música no dia. Peraí, a Lobo zero. Cantou au au au au na rádio, é isso? Sim. Faz sentido. Isso. Então não escolha uma abertura. Acho que já foi. A abertura é legal, a abertura é engraçada. Realmente. Adoro a abertura. Também. Eu acho que Pedro. Já sei uma música que eu vou escolher, já vou anotar aqui. Então, Bebop, qual que é a última música, se você gostar de assistir nesse podcast? Pessoal, podem acessar o Anime Coach. Eric, você deixa acessar o Anime Coach? Aí tem que falar com o Eric isso aí. Ué, não acabou o golpe de estado ainda? Depende da pessoa, depende muito da pessoa. Luke, por exemplo. Visitas pode, filtradas? O Luke, por o exemplo. O Luke. Pode, pode. Acho que quem gosta de maçã vai gostar lá do Simon. Ah. Quem não entendeu, entra lá que você vai entender, entendeu? Deixa eu falar a música final aqui. Mas antes de falar, tem mais duas músicas. Na verdade, tiveram várias, só que as músicas não eram muito boas também, acabou ficando cinco. Mas tem duas aqui que eu deixei de fora. Uma é a abertura de Green Green, que é um anime muito doido, sem noção. Eu gostei na época que eu assisti, doida. Quero mais de música que é fraco. É bom pra zoar, assim, né? Eu assisti pra de zoeira. Mas é horrível. A música de abertura até que é engraçadinha. E a outra é a música que eu vou indicar agora, que é um anime que... Eu posso falar só um anime que eu escolhi também? Assim. Pode, lógico. Não assistam Samurai Deeper Kyo. Não assistam. Não assistam. Mas a abertura... Não assistam Loveless. Não assistam Loveless. Não assistam. Não assistam Gantz. Não assista o quê? De repente, de repente a voz da Luba ficou mais forte, né? Não assista o Blood Sea. Eu ia botar Keion também. Olha que eu não tô pegando os animes que eu sei que vocês gostam. Eu ia pegar aquele de Keion da música da professora lá. Cara. Não assistam Free também. Não assistam. Não assistam... A música pra gente terminar. É bom, pô. Senão como é que você ia viver sem R? Nossa. É, não assistam, é. Luke, morra. Tem outra música aqui também que eu lembrei, é do anime Tassogari Otome. A música é bacana de abertura. Só um anime que... É uma porcaria. É, isso aí. Mas a música de encerramento, cara, é de um anime que eu tinha acabado de assistir Cowboy Bebop. Pô, achei um anime aqui maneiro de uma menina. Você viu... Uma cowgirl. Você viu um... Uma cowgirl. Você viu... As balas saindo pelos peitos, era legal, é legal. É divertido, olá. Aquilo são peitos? Aquilo? Sim, aquilo são peitos. Grenadier, que é sobre uma pistoleira sem dedo. Ops, uma pistoleira viajante. Como? Pistoleira sem dedo, como é que ela tira? Com a boca. Com os peitos, né? Então, uma pistoleira viajante que tem suas aventuras diárias. E toma banho de vez em quando, na maioria dos episódios, ela aparece tomando banho lá no fim do episódio. Em alguma fonte termal. Aí ele tá pensando no que tem na abertura, sabe? Não, é porque é só isso mesmo. Não tem muita coisa sem isso, não. Assim, cara, verdade, não é muito bom mesmo, não, mas... Tu sabe o herreiro principal? Que eu não lembro não, cara, se tem um objetivo aqui. Cara, ela é uma pistoleira viajante, do nada a organização do mal quer acabar com todas as pistoleiras viajantes. Aí ela vai ter que lutar contra a organização do mal, junto com um cara que usa uma espada e com uma Loli que acho que faz paraquedas, é bom, essa coisa assim. O cara usa uma espada no Velho Oeste, é isso? É, não é bem um Velho Oeste. Oeste recente. O pior é que eu assisti esse anime junto com o Trigun, cara. É muito sacanagem. Que eles tentaram misturar um Trigun com a Bebop, com o Eti, né, com aquela menina lá, mas não deu muito certo, não. Não, olha então... a epicidade do anime, ela tirando as balas dos peitos e recarregando a arma pra atirar. É, isso é o tempo todo. Isso aí, não, peraí. Você tá falando mal desse anime mesmo? É Grenadier, cara. Você gostou de Grenadier? Olha o gif. Cara, essa cena é... Não, mas isso não é uma... maneira. Isso seria dizer, essa cena é muito maneira, se isso não se repetisse no anime todo. Todo episódio tem uma cena dessa. Sabe, é aquela hora que dá a virada do anime, agora vai ficar foda. Aí as balas saem do peito, ela pega a bala e consegue atirar nos caras. Todos os episódios terminam assim. Tem cenas bacaninhas, entendeu? Mas no geral, é fraco. Eu sei, não é não anime, que merda, de merda. Fraco. Dá pra assistir, mas... Não é recomendado. Assim, quando você não viu nenhum anime, você não conhece quase nada, você assiste. Assiste um seriado americano. É que tem poucos animes também, né, desse tipo, né? De Velho Oeste. Velho Oeste ou Oeste só, né? De cowboys, esse tipo de coisa. Enfim, a abertura de Grenade, Kohaku, que canta é Shimokawa Mikuni. Então é isso aí. Escutem essa música no Bebop e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Falou! Tchau. Oi.